A fechar 21. Não tínhamos muita escolha, mas Jamie assentiu com a cabeça, murmurando um agradecimento em resposta. Entretanto, foi interrompido por Rolo, que levantou a cabeça e ladrou, assustado. — O que é que se passa, cão? — perguntou Ian, pondo-se de pé ao lado do cão-lobo. — Estás a cheirar alguma coisa? Rolo gania, olhando para a orla de flores indistinta e arrepiando os pelos grossos, desassossegado. Jocasta virou a cabeça para a porta aberta e cheirou o ar, as narinas abrindo-se. — É um gambá — disse ela. — Um gambá? Ian virou-se, olhando para ela, assustado. Eles aproximam-se tanto da casa? Jamie tinha-se levantado rapidamente para espreitar a noite. Ainda não o vi, disse ele. Levou a mão automaticamente ao cinto. Mas é claro que não tinha uma faca no seu fato bom. Virou-se para Jocasta. Tem alguma arma em casa, tia? Jocasta ficou boquiaberta. Sim, disse ela, muitas, mas... Jamie, disse eu, um gambá não é... Antes que qualquer um de nós pudesse terminar, ouvimos uma agitação no meio das bocas de lobo, no meio dos arbustos, e as hastes altas ondularam de um lado ao outro. Rolo rosnou e os seus pelos do pescoço continuavam eriçados. Rolo! Ian olhou à volta à procura de uma arma improvisada, agarrando o atiçador da lareira e erguendo-o acima da cabeça, dirigiu-se para a porta. — Espera, Ian! Jamie agarrou o braço erguido do sobrinho. — Olha lá! Ele abriu um grande sorriso e apontou para a orla. As bocas de lobo partiram-se e um gambá, bonito e gordo, apareceu com belas listras pretas e brancas e obviamente com a sensação de que tudo estava bem no seu mundo. — Aquilo é um gambá? Perguntou Ian incrédulo. Caramba, mas é pequeno como uma doninha fedorenta. Enrugou o nariz numa expressão dividida entre diversão e nojo. Ufa, e eu a pensar que era uma fera enorme e perigosa. A atitude despreocupada do gambá foi demais para Rolo, que avançou a ladrar. Correu de um lado para o outro na varanda, rosnando e fazendo ameaças de corridas breves para o gambá, que olhava aborrecido para ele. Ian, chamei, escondendo-me atrás de Jamie. Chamou Rolo. Os gambás são perigosos. São? Jamie olhou para mim confuso. Mas o que? As doninhas fedorentas cheiram mal, expliquei. Os gambás? Ian. Não, deixa-me em paz, vem para dentro de casa. Ian, curioso, estava a espicaçar o gambá com o atiçador. O gambá, irritado com essa intimidade indesejada, bateu com as patas e ergueu a cauda. Ouvi o barulho de uma cadeira ser arrastada e olhei para trás de mim. Jocasta levantara-se e parecia alarmada, mas não fez qualquer movimento para ir até à porta. — O que é que se passa? — perguntou ela. — O que é que eles estão a fazer? Para minha surpresa, ela estava de pé, na sala, virando a cabeça de um lado para o outro, como se tentasse localizar alguém no escuro. De repente, a verdade veio ao meu encontro. A sua mão, no braço do mordomo. O facto dela tocar no rosto de Jamie ao recebê-lo. O copo pronto para que ela o agarrasse e a sombra no seu rosto, quando Ian falou do seu quadro. Jocasta Cameron era cega. Um grito estridente sobressaltou-me e chamou a minha atenção a assuntos mais urgentes na varanda. Uma onda de cheiro acre entrou na saleta, espalhou-se pelo chão e subiu à minha volta como uma nuvem em forma de cogumelo. A tossir e a sufocar, com os olhos marejados de lágrimas pelo fedor nauseabundo, procurei cegamente por Jamie, que comentava em gaélico ofegante. Acima da cacofonia de barulhos lá de fora, mal ouvi o leve ting do sino de Jocasta atrás de mim. Ulisses, disse ela, parecendo resignada. É melhor avisares o cozinheiro de que o jantar será atrasado. Que sorte ser verão, pelo menos, disse Jocasta no dia seguinte ao pequeno almoço. Imaginem se fosse inverno e tivéssemos de deixar as portas fechadas. Ela riu-se, mostrando dentes surpreendentemente em boas condições para a sua idade. Ah, sim, murmurou Ian. Por favor, pode dar-me mais torradas, senhora? Ele e Rolo tinham-se lavado no rio. Depois esfregaram-se com tomates das vinhas fartas que cresciam nas traseiras da casa. As propriedades redutoras de odor destes frutos funcionavam tão bem no óleo de gambá como em cheiros mais suaves de dejetos humanos, mas em nenhum dos casos o efeito neutralizante era completo. Ian sentou-se sozinho numa das pontas da mesa comprida, ao lado de uma porta francesa aberta. Mas eu vi a empregada que lhe trouxe a torrada torcer o nariz ao pousar o prato diante dele. Talvez inspirada pela proximidade de Ian e a vontade de andar ao ar livre, Jocasta sugeriu que fôssemos à região de destilação de resina para produção de terpentina na floresta, acima de River Run. É um dia de viagem para ir e voltar, mas acredito que o tempo continuará bom. Ela virou-se para a janela francesa aberta, onde as abelhas sobrevoavam um arbusto de verga de ouro e flox. Ouvem-nas? Perguntou ela, mostrando um sorriso ligeiramente torto a Jamie. As abelhas dizem que estará bom tempo. A senhora tem ouvidos apurados, Madame Cameron, disse Fergus educadamente. Mas se me for permitido levar emprestado um cavalo do seu estábulo, eu, por mim, prefiro ir à cidade. Eu sabia que ele estava desesperado por enviar notícias a Marsali, na Jamaica. Eu ajudara-o a escrever uma longa carta na noite anterior, a descrever as nossas aventuras e a chegada em segurança. Em vez de esperar que um escravo o levasse com a correspondência da semana, ele preferiria entregá-la no correio ele mesmo. Claro que pode, Sr. Fergus, disse Jocasta graciosamente. Ela sorriu para todas as pessoas na mesa. Como eu disse, todos devem considerar River Run como o seu próprio lar. Jocasta quis acompanhar-nos na viagem. Vestiu um vestido de musselina, verde escuro, com uma rapariga chamada Fedre no seu encalço, trazendo um chapéu de abas que combinava com a fita de veludo. Parou no corredor, mas em vez de colocar o chapéu na cabeça ficou parada, enquanto Fedre lhe prendia uma faixa de linho branco à volta da cabeça, cobrindo-lhe os olhos. Não vejo nada além de luz, explicou ela. Não consigo identificar os objetos, mas a luz do sol causa-me dor. Por isso tenho de tapar os meus olhos quando saio. Estão prontos, meus queridos? Isto respondia a algumas das minhas dúvidas referentes à sua cegueira, mas não todas. Retinitis pigmentosum? Pensei com interesse, enquanto a seguia pelo amplo hall de entrada. Ou talvez degeneração macular. Ainda que glaucoma pudesse ser a possibilidade mais forte. Não era a primeira vez, nem a última, tinha a certeza, que os meus dedos se curvavam à volta do cabo de um oftalmoscópio invisível, desejando ver o que não podia ser visto a olho nu. Para minha surpresa, quando chegámos ao estábulo, uma égua estava selada para Jocasta, e não a carruagem de que eu estava à espera. O dom de domesticar cavalos era forte na família Mackenzie. A égua levantou a cabeça e relinchou ao ver a sua dona. E Jocasta aproximou-se logo do animal, o rosto iluminado de prazer. Chamará, Tato? Perguntou ela, acariciando o focinho macio do animal. Esta é a minha doce Corina. Não é uma rapariga muito querida? Enfiando a mão no bolso, ela tirou uma pequena maçã verde que a égua aceitou com prazer. E eles trataram bem do teu joelho, meu querido? Inclinando-se, Jocasta passou uma mão pela espádua e pela perna da égua, até à parte interna do joelho, encontrando e explorando uma cicatriz com dedos ágeis. O que me dizes, sobrinho? Ela está bem? Achas que consegue aguentar um dia de viagem? Jamie estalou a língua e Corina, obedientemente, deu um passo na direção dele, claramente reconhecendo alguém que falava a sua língua. Ele observou-lhe a perna, agarrou-lhe a crina com a mão e, com uma ou duas palavras em gaélico, incentivou-a a andar. Depois puxou-a para que parasse. Subiu-lhe para a sela e trotou delicadamente duas vezes à volta do estábulo, parando ao lado de Jocasta, que aguardava. Sim, disse ele, apeando-se. Ela está bem, tia. O que causou o ferimento dela? Foi uma cobra, senhor, disse o cavalariço, um jovem negro, que ficara mais para trás, a observar Jamie atentamente com o cavalo. Foi mordida? Perguntei, surpreendida. Parece um corte, como se a perna dela tivesse ficado presa em algum sítio. Ele olhou para mim com as sobrancelhas erguidas, mas anuiu, com respeito. Sim, senhora, foi isso. Há um mês, ouvi a égua relinchar como nunca e uma confusão tão grande que pensei que o estábulo estivesse a desabar sobre a minha cabeça. Quando fui ver o que era, encontrei o corpo sangrento de uma enorme cobra venenosa pisado na palha atrás da manjedoura. A manjedoura estava desfeita em pedaços e a égua estava a tremer no canto, com sangue a escorrer-lhe pela perna, devido a um corte causado por uma farpa. Ele olhou para a égua com grande orgulho. Esta égua é um animal muito corajoso. A cobra venenosa devia ter 30 centímetros de comprimento, disse-me Jocasta secamente. E era uma cobra simples, de jardim. Mas a tola tem pavor de cobras. Quando vê uma, perde totalmente as estribeiras. Inclinou a cabeça na direção do jovem cavalariço e sorriu. E o Jorge também não gosta muito de cobras, não é? O cavalariço respondeu-lhe com um sorriso. Não, senhora, disse ele, não suporto as criaturas, não mais do que a minha menina. Ian, que tinha estado a ouvir a conversa, não conseguiu conter mais a sua curiosidade. De onde é, homem? Perguntou ao cavalariço, olhando para ele, fascinado. Jorge enrugou a testa. De onde sou? Não sou. Ah, sim, agora percebi. Eu nasci rio acima, na casa do Sr. George Burnett. A menina de Joe comprou-me há 2 anos, em Eastertide. E penso que podemos assumir que o próprio Sr. Burnett foi concebido dentro de Aberdeen, disse-me Jamie baixinho, não é? River Run era um grande território, incluindo não só a extensão em frente ao rio, mas uma boa parte da floresta de pinheiros que cobria 1/3 da colónia. Além disso, Hector Cameron comprara a terra onde havia um afluente, um dos muitos que corriam por Cape Fear. Assim, providenciando não só artigos valiosos, como madeira, resina e terpentina, mas com um meio conveniente de os transportar para o mercado, não surpreendia que River Run tivesse prosperado, apesar de apenas produzir quantidades modestas de tabaco e índigo. No entanto, os campos fragrantes de tabaco verde pelos quais passávamos eram, a meu entender, mais do que modestos. Há uma pequena serração, estava Jocasta a explicar pelo caminho, acima da confluência entre o afluente e o rio. A serragem e o molde são lá feitos. Depois, as tábuas e os barris são enviados rio abaixo de barcaça até Wilmington. Não é uma grande distância da casa à serração por água, se escolhermos remar contra a corrente. Mas pensei em mostrar-te um pouco do campo. Ela respirou com prazer, o ar com cheiro de pinheiro. Há muito tempo que eu não saía. Era um lugar agradável. Uma vez no pinhal, era muito mais frio, pois o sol era bloqueado pelas pernadas de caruma acima das nossas cabeças. Mais acima, os troncos das árvores subiam mais 6 a 9 metros antes de os galhos aparecerem. Por isso não me surpreendeu saber que a maior parte da produção da serração eram mastros e vergas feitos para a Marinha Real. River Run negociava muito com a Marinha, aparentemente, a julgar pela conversa de Jocasta. Mastros, vergas, ripas, madeiramento, trebentina e alcatrão. Jamie cavalgava a seu lado, ouvindo atentamente, enquanto ela explicava tudo com pormenores, deixando-me a mim e a Ian para trás. Evidentemente, ela trabalhara de perto com o marido na construção de River Run. Eu questionei-me como é que ela conseguia gerir o local sozinha, agora que ele tinha partido. Olhem, disse Ian, apontando, o que é aquilo? Eu apiei-me e caminhei com o cavalo, juntamente com o dele, até à árvore para a qual ele apontara. Um pedaço grande de casca tinha sido arrancado, expondo a madeira por baixo, numa extensão de 1,20 m num dos lados. Naquela área, a madeira branca ou amarelada era cruzada num padrão como espinha de peixe, como se tivesse sido riscada com uma faca. Já estamos perto, disse Jocasta. Jamie tinha-nos visto parar e eles voltaram e cavalgaram para trás até se juntarem a nós. Essa árvore que vocês estão a ver é de resina de terbentina. Consigo sentir-lhe o cheiro. Todos conseguíamos. O cheiro da madeira cortada e da resina pungente era tão forte que até mesmo eu, de olhos tapados, a teria encontrado. Agora que paráramos, ouvia barulhos à distância. Os sons de homens a trabalhar, o bater de um machado e vozes que chamavam de um lado para o outro. Inspirando fundo, também senti o cheiro de algo a queimar. Jocasta aproximou Corina da árvore cortada. Aqui, disse ela, tocando na parte de baixo do corte, onde uma zona da madeira tinha sido retirada da árvore. Chamamos a isto caixa. É onde a seiva e a terbentina crua caem e são arrecadadas. Esta está quase cheia. Em breve um escravo virá drená-la. Assim que ela disse isto, um homem apareceu do meio das árvores. Um escravo, vestindo apenas uma tanga. Trazia um grande cavalo branco com uma vara comprida no dorso, com um barril suspenso de cada lado. O cavalo parou quando ele nos viu, atirou a cabeça para trás e zurrou histérico. Este é o Clarence, disse Jocasta, suficientemente alto para se fazer ouvir acima do barulho. Ele gosta de ver as pessoas. E quem é que vem com ele? És tu, Pompei? Sim, sou eu. O escravo puxou o burro pelo lábio superior e virou-o com força. Anda, amoso. Enquanto eu traduzia a expressão na minha mente como anda lá, teimoso, o homem virou-se para nós e reparei que ele falava daquela maneira porque não tinha o lado esquerdo inferior do seu maxilar. O seu rosto, abaixo do osso da face, simplesmente afundava-se numa depressão profunda de tecido esbranquiçado, cicatrizado. Jocasta deve ter ouvido o meu arquejo de choque. Ou devia estar à espera de tal reação, porque virou-se para mim. Foi uma explosão de piche. Felizmente ele não morreu. Vamos, estamos perto da fábrica. Sem esperar pelo cavalariço, ela virou a cabeça do cavalo com habilidade e passou pelas árvores em direção ao cheiro a queimado. O contraste da fábrica de terbentina com o silêncio da floresta era incrível. Uma grande clareira cheia de pessoas, todas em atividade. A maioria era formada por escravos, usando o mínimo de roupas, membros e corpos manchados de carvão. Está alguém nos casebres? Jocasta virou a cabeça para mim. Eu levantei-me nos estribos para ver. No lado mais distante da clareira, perto de uma fileira de casebres, vi uma cor de relance. Três homens de uniforme da Marinha Britânica e outro com um casaco verde garrafa. Aquele é meu amigo particular, disse Jocasta, sorrindo com satisfação ao ouvir a minha descrição. O Sr. Farquhar Campbell. Vamos, sobrinho, gostaria que o conhecesses. Visto de perto, Campbell parecia ser um homem de 60 e poucos anos, de estatura mediana, mas com aquela postura séria que os escoceses demonstram quando envelhecem, não tanto pelo desgaste da idade, mas pelo processo de bronzeamento do sol que resulta numa superfície parecida com couro, capaz de afiar facas. Campbell cumprimentou Jocasta alegremente, inclinou-se cortesmente para mim, ergueu uma sobrancelha a Ian e depois virou os olhos cinzentos para Jamie. Estou muito contente por vê-lo aqui, Sr. Fraser, disse ele, estendendo a mão. É um prazer enorme. Ouvi muitas coisas a seu respeito, desde que a sua tia soube das suas intenções de visitar River Run. Ele parecia realmente contente por conhecer Jamie, o que achei estranho. Não que poucas pessoas gostassem de Jamie. Ele era um homem muito simpático, posso dizer. Mas havia um não sei quê de quase alívio no cumprimento efusivo de Campbell, o que me parecia incomum para alguém cuja aparência era de reserva e taciturnidade. Se Jamie notou algo de estranho, escondeu a sua surpresa atrás de uma fachada de simpatia. Sinto-me honrado por saber que pensou em mim, Sr. Campbell. Jamie sorriu agradavelmente e fez uma reverência em direção aos oficiais da Marinha. Cavalheiros, é um prazer conhecê-los também. Nesse momento, um homem gorducho, carrancudo e pequeno, chamado Tenente Wolfe, e os seus dois cadetes apresentaram-se. E depois de vénias superficiais, ignoraram-me a mim e a Jocasta, voltando a sua atenção para uma discussão de pés cúbicos e galões. Jamie ergueu uma sobrancelha para mim, meneando a cabeça delicadamente em direção a Jocasta, sugerindo que eu levasse a tia dali, enquanto as negociações eram feitas. Jocasta, no entanto, não demonstrou qualquer vontade de se afastar. Vá andando, minha querida, disse-me ela. Josh mostrar-lhe-á tudo. Eu vou esperar na sombra, enquanto os cavalheiros realizam os negócios. Temo que o calor esteja demasiado forte para mim. Os homens tinham-se sentado para discutir os negócios, dentro de um telheiro, no qual havia uma mesa de madeira com diversos banquinhos. Presumidamente, era onde os escravos tomavam as refeições, sofrendo com as moscas para terem ar. Outro casebre servia para armazenagem. O terceiro, que estava fechado, deduzi que fossem os dormitórios. Além dos casebres, em direção ao centro da clareira, havia duas ou três fogueiras grandes, sobre as quais grandes chaleiras, suspensas em tripés, soltavam vapor à luz do sol. Eles vão ferver a trebentina e misturá-la no piche, exclamou Josh, mostrando-me uma das caldeiras. Uma parte é colocada em barris, como este, indicando com a cabeça em direção aos casebres, onde estava uma carroça estacionada cheia de barris. Mas o resto é misturado ao piche. Os homens da marinha vão dizer quanto vão precisar para nós sabermos.